Começa agora o Quadrincast. Spartans! Why so serious? We call him Hellboy. Call me the Punisher. I'm Kick-Ass. I am Hellboy. I'm Batman. Quadrincast, quadrinhos, filmes, séries e assuntos nerds em geral. Olá, tropa, está começando mais um Quadrincast. Aqui é Leandro Laurentino tirando onda de cientista espacial. Meu nome é André Facas, eu quero On The Rocks. Eu sou Ricardo Sorvillo e eu, Tony Stark, temos tudo a ver. Menos o dinheiro, as mulheres, a genialidade e a armadura bacana. Aqui é o JP e quem com ferro fere, pelo homem de ferro será feliz. Pois é, tropa, então, como vocês já devem ter percebido, a gente está aqui para falar hoje sobre o Homem de Ferro. E ele não foi criado lá quando Robert Downey Jr. pela primeira vez personificou o personagem nos cinemas, não. Ele é mais antigo do que isso, apesar de da maioria das pessoas não saberem, né? O personagem foi criado pela Marvel em 63 e a gente vai falar sobre toda a história dele. Vamos fazer aquele dossiê que vocês, ouvintes do Quadrincast, já estão acostumados, enquanto a gente está esquentando as baterias para o filme que estreia no próximo final de semana. Só que tudo isso depois dos e-mails. Agora no Quadrincast, leitura de e-mails. Salve, salve, tropeiros do Quadrincast. Estamos aqui para mais uma... Não é leitura de e-mail, nada. É só um recadinho rápido. Sei que tá todo mundo aí ansioso pelo filme do Homem de Ferro, do Vingador Dourado. E eu tô aqui com meu amigo Ricardo Sorvillo para dar apenas dois recadinhos para vocês. Ah, sim. Dois recadinhos muito rápidos. O primeiro recado, eu acho que é o mais importante. Não, os dois são importantes. Mas acho que o pessoal estava mais ansioso. O ganhador da promoção da camisa de Walking Dead, né? Que a gente falou da terceira temporada de Walking Dead, nosso quadrinho comenta, né? E o nosso ganhador não foi um ganhador, foi uma ganhadora. Aê! Provando participação feminina aí no Quadrincast. Isso. Que foi a Zildelena de Paulo da Silva. Ela cumpriu todos os requisitos, ela comentou, ela curtiu a nossa página, isso aí é importante. É, tem que aí, cumprir tem todos os requisitos, né? É isso aí, além de tudo tem o nome da vovó da família dinossauro. É velha verdade. Zilda, lembra? É verdade. Então, Zilda, parabéns. Mas você precisa entrar em contato com a gente aí pelo e-mail, quadrincast@quadrinho.com.br, pra gente passar as informações pra você receber a camiseta. Não esqueça, entre em contato com a gente aí, beleza? É isso aí. Se não entrar em contato, já sabe o que acontece, né? É, quer dizer, não acontece nada, porque você não ganha. É, aí outra pessoa vai ganhar. Outra pessoa leva. Vamos ter que refazer aí a votação aqui de quem comentou. Exatamente. E olha só, né? Esse pessoal da Fiction, cara, Alexandre da Fiction é um cara muito bacana. Quando eu conhecê-lo pessoalmente, quero dar um abraço efusivo nele. Porque a promoção não para aqui no Quadrincast. Você sabe que estamos aqui no dossiê do Homem de Ferro. E você acha que o Quadrincast ia deixar de lado a chance de fazer mais uma promoção de camiseta pra vocês? Óbvio que não. Super camiseta agora, lançamento exclusividade Fiction Corporation Quadrim, que é a camisa Ten Rings. O que é os Ten Rings, Ricardo Sorvillo? Ten Rings, essa é a nova camiseta quadrim que vai estar lá no site da Fiction, a nossa loja, que você também vai encontrar lá no nosso site. Tem o símbolo da organização do Mandarim, sensacional, camisa linda na cor preta, o símbolo em dourado com os 10 anéis do Mandarim. É linda essa camiseta, é animal. Olha, sensacional, viu? Tá de parabéns aí o pessoal da arte da quadrim. O Alexandre também, com a qualidade de sempre das camisetas, a camisa ficou sensacional. Para uma camisa tão sensacional como essa, a gente bolou uma mecânica de promoção sensacional também, né? Afinal de contas, são 10 anéis, então tem 10 etapas. Minto, não tem. Não tem 10, mas é bastante. É o Decathlon. É o Decathlon, né? O cara tem que ir lá andar a cavalo, flechar, mergulhar, boxear e jogar xadrez, né? Então, é muito simples. Você vai lá, curte a página do Quadrincast no Facebook. Se você não lembra, é facebook.com/quadrincast. Compartilha a imagem da promoção e clica lá em promoção no Facebook, certo? Primeira etapa concluída. Segunda etapa, você vai ouvir o seu Quadrincast, este. Dentro dele tem uma pergunta feita por Leandro Laurentino. Esta pergunta deve ser respondida nos comentários do post deste podcast. Você respondendo corretamente e cumprindo todos os pré-requisitos, você concorre à camisa dos 10 anéis. É isso aí. Eu não vou falar a pergunta. A pergunta está disfarçada dentro do podcast. Então você precisa ouvir o podcast até o final. Exato. Ouça este podcast até o final. Você vai ver a pergunta, vai escutar a pergunta. Pesquise. Dá pra descobrir a pergunta. É fácil, dá pra descobrir muito fácil. Só que você tem que responder direitinho, tudo direitinho. Direitinho. Se você não cumprir umas dessas etapas, você não concorre à camiseta, certo? Então não adianta nada você ir lá copiar a resposta do amiguinho se você não tiver feito todas as etapas que a gente descreveu agora, certo? Então vai lá, primeira coisa, curtiu o Quadrincast. Segunda coisa, compartilhou a imagem da promoção. Clicou na promoção no Facebook. Respondeu a pergunta, tá dentro. É isso aí. Bom, excepcionalmente, nesse Quadrincast, como ficou muito próximo do Quadrincast passado, de Cavaleiros, nós vamos dar mais um tempinho para ter mais feedbacks e tal. Então, no próximo Quadrincast, a gente fala de todos os feedbacks aí, de Cavaleiros e de Homem de Ferro, tudo no próximo Quadrincast, beleza? Sem mais delongas, vamos ao dossiê do Sr. Anthony Stark, o Homem de Ferro. Pois é, a gente começa esse Quadrincast. Na verdade, esse Quadrincast está sendo gravado graças ao cinema, né? Eu duvido que, se não tivesse tido um filme do Homem de Ferro, a gente estaria fazendo um dossiê sobre ele hoje. Para vocês terem uma ideia, o personagem foi criado em 1963, está fazendo 50 anos esse ano e ninguém falou nada, ninguém comentou nada e tal. É, o Homem-Aranha fez 50 anos ano passado e ninguém falou nada, cara. E o Homem-Aranha, cara. Não, que ninguém falou nada, cara. Teve ninguém falou gente, nada, cara. A grande comemoração dele foi ele ter virado Dr. Octopus. Pois. Ou aquela porcaria daquele filme que fizeram, né, cara? É aquele filme de merda, cara. Pois é. O Homem de Ferro foi criado pelo Stan Lee em 63, mas o Stan Lee nem escrevia as histórias do Homem de Ferro. Ele praticamente na Idade do Ferro, né? A gente vai ficar ouvindo nessas daí. JP Maia presente aí, artfinalista famosíssimo e, tá aí, e também piadista nas horas vagas, né? Cara, é que não descobriram o JP ainda, que Porta dos Fundos o cacete, velho. É verdade, né, cara? O cara foi terceirizado. Stan Lee terceirizou e escreveu as histórias dele pro irmão, cara. É, cara, dependendo pra quem você pergunta, o Stan Lee terceirizou tudo que ele fez. É verdade. Tudo. O Marvel Way, na verdade, é um serviço de franquia de escritor, né? Você vai, você manda pro desenhista, o desenhista franquia o seu roteiro e você vai lá e só escreve o diálogo. Pois é, mas nesse caso foi oficial, né? Ele passou pro irmão dele, o Larry Lieber, né? E ele que ficou responsável pelo roteiro, pelo argumento. O argumento era do Stan Lee, o roteiro era do Larry Lieber, né? E o Don Hacker, desenhista. Esses foram os criadores lá do Homem de Ferro em 63. Eu tenho uma teoria em relação aos heróis Marvel. Você já reparou que todo herói Marvel é babaca? Na sua essência. É verdade. Antes de se tornar herói, ele é um babaca. Não, sabe aquele cara que tipo, tu veria na rua, atravessaria a rua pra dar um tapa na cara dele e se voltar? Eu concordo, cara. Ainda mais nessa época. Doutor Estranho era babaca. Homem-Aranha era babaca. Homem-Aranha era babaca. A primeira coisa que o cara... O Banner era babaca. O Banner era babaca. O Reed Richards era babaca. É verdade, cara. O maior de todos, aliás, o babaca mora, o Reed Richards. É, né, cara. Os caras avisando pra ele que podia dar merda. O Ben Green avisando pra ele, ele não quis nem saber. É, realmente, o Stark era babacão, né, cara? O Stan Lee, na verdade, ele escreveu o Tony Stark pra ser o babaca. Então, o primeiro quesito pra ser herói Marvel é ser babaca. É, exato, é por isso que eu posso ser herói. Ele tava querendo levar, você viu que ele foi encaminhando pra isso, né? Ele tava querendo já usar... O herói da Marvel, cara. Só aconteceu alguma coisa radioativa comigo. O Stan Lee falou num documentário, depois de muito tempo, ele falou que ele ia fazer um super-herói que... ninguém teria motivo pra gostar dele e que todo mundo ia gostar, né? O cara, ele era armamentista, né? Ele era um industrial, quer dizer, era bem difícil de você se relacionar, né? De você se identificar com o personagem, né, cara? Hoje em dia, cara, a maioria dos personagens, dos grandes protagonistas, pelo menos que o pessoal torce, hoje são grandes babacas, né? Eu acho que o maior exemplo disso é o House. Se parar pra observar bem, o House é um filho da puta. Não, eu sei, só que eu não sei se a ideia do Stan Lee no início era essa. Eu acho que o que ele queria, na verdade, era mostrar a transformação, que foi o que aconteceu. Bom, vamos falar pra galera que não assistiu o filme e não leu os quadrinhos no início, o que que era, como é que foi, resumidamente, não, aqui, a origem do Homem de Ferro, né, cara? A gente tá em 63, a galera falando de guerra do Vietnã e tal, e aí o Tony Stark era um cara que vendia armas pro governo americano usar lá no Vietnã, contra os comunas. Era isso? Vamos lembrar que o Tony Stark, o Stan Lee, ele se inspirou no Howard Hughes, que era um personagem bem controverso, né? Cara, pra quem não lembra, Howard Hughes era o personagem principal do filme O Aviador. É o DiCaprio que faz ele. É, o DiCaprio, isso. Exato. Então, era um cara bem controverso na história americana. Quem não viu o filme, assista pra conhecer. O Stan Lee se inspirou muito nele pra criar o Tony Stark. Ele era meio zureta, só que era ao mesmo tempo inventor, um cara que era aventureiro, né, arrojado, rico, obviamente, pra financiar essa porra toda, e obviamente cheio de mulher. Que isso, que machismo. Que machismo. Olha lá o pessoal que criticou a gente em Y voltando. Voltando, né, cara? Mas enfim. Hoje em dia, o cara sendo milionário e pegador são duas coisas que fazem com que ele seja automaticamente odiado, né? Principalmente por quem é pobre e por quem não pega ninguém. Cara, o JP falou uma verdade, agora falou pouco, mas falou bonito, viu? JP jogando suas pílulas de sabedoria aqui no quadricast. Cara, mas o Stan Lee, ele falou que, assim, o Tony Stark, na época, era a quintessência daquilo que os leitores não veriam como um herói. Era uma época da Guerra Fria, o pessoal odiava os militares, né, odiava os ricos, e ele era um cara rico que era criador de armas. Na época do País e Amor. Pois é, né? Tava todo mundo querendo que os Estados Unidos saíssem, quer dizer, grande parte dos americanos queriam que os Estados Unidos saíssem na Guerra do Vietnã, e aí o Stan Lee cria um herói que tá bem lá no meio, né? E foi lá que ele se ferrou, né? Foi lá onde Mas isso foi um pouco depois, né? Quando o Homem de Ferro foi criado, os Estados Unidos não tinham se envolvido na Guerra do Vietnã abertamente, né? Eles ainda não tinham entrado na guerra com tropas e tudo. Isso foi um pouco depois. Então, ainda não tinha esse envolvimento direto. As pessoas ainda não tinham ainda, então, esse preconceito. É, tanto que quando começou, as tropas americanas começaram a perder a guerra do Vietnã, que começou a ter esse sentimento anti-guerra do Vietnã, do movimento hippie e tal, né, foi quando o Tony Stark começou a ser pacifista e ele começou a se afastar, né, e se tornou um pacifista também nos quadrinhos e a não vender mais armas. O Luiz Garavello, só atualizando, a primeira origem dele, realmente, ele foi ferido no Vietnã em 63. E porque ele tava vistoriando armas que ele tava sendo criado. Vendido, né? Era as armas que ele tava vendendo, né? Exatamente. É, na verdade, ele foi ferido, capturado lá pelo lado comunista, né, do vietnamitas. Eu nunca vou saber como é que chama. Uns ele chamava de Vietcongs, outros de vietnamitas, eu nunca sei a diferença, mas enfim, Charles. Eles foram capturados lá pelos... Charles. Então ele foi capturado pelos Vietcongs. Aí olha só, o cara pega e foi trabalhar junto com praticamente um monge tibetano, né, cara? O Yansen. Como é que é o nome? Yansen. Quem aprisiona ele com o Yansen é o Wonshu, né? Que é o líder desses Vietcongs aí, né? Que quer que ele crie uma arma pra que ele ganhe a guerra lá, né? É, hoje, se fossem traduzir, tinha que atualizar até o filme, né? Que hoje teria que ser coreanos, cara. Ah, não, pois é. Ah, isso é uma coisa importante pra gente comentar aqui, né? O Facas falou que a origem dele inicialmente foi na Guerra do Vietnã. Por quê? Porque a Marvel costuma fazer isso, né? Ela não faz um reboot como a DC. Ela vai fazer um retcons na história do personagem pra atualizar ele. Então, Guerra do Vietnã... É nisso que eu fico puto com o Marvete, cara. Filho da puta fica falando, né? Porque a DC só faz reboot, faz não não sei o que, faz uns retcon, que não sei o que, blá. E a Marvel não faz. É o mesmo caso do Justiceiro. O Justiceiro também era um veterano do Vietnã, aí virou Guerra do Golfo e assim por diante. Richards e o Ben Green lutaram na Guerra da Coreia. Não, na verdade, isso foi sendo atualizado. Então, o Homem de Ferro, ele foi ferido realmente na origem dele no Vietnã, foi atualizado para ser na Guerra da Coreia. Depois Golfo, e imagino que hoje em dia seja, sei lá, a invasão do Iraque ou alguma coisa assim. O cara vai lá e é solicitado a criar uma arma, a melhor arma possível lá pro exército. Perto de outras origens que a Marvel tem pros personagens, até que essa é bem coerente, né, cara? Faz bem sentido isso. Não tem nada muito forçado aí. Você tinha um grupo militar que teve a sorte de aprisionar um inventor, um armamentista, um gênio armamentista, e pediu pra ele fazer uma arma fodona. Eu acho que isso daí tá mais do que coerente. Juntou com outro gênio lá também e colocou eles pra trabalharem. Ah, tá super coerente. Eu vou chamar um gênio armamentista pra criar uma arma pra mim. O que, que eu dou pra ele? Latão. Isso aí a gente começa a entrar na parte que não é tão coerente assim, né? Porra, o cara não tem nenhum laboratório pra trabalhar. Não, pega esses lixos que tem aí, velho, faz uma arma pra mim. Aço aí, pega esse maçarico e manda ver. Tudo é gênio? Ah, mas aí não seria um gênio, né, cara? É, pois é, né? E aí, os caras montaram uma armadura. Cara, gente, só olhando as primeiras histórias pra ter uma ideia do quanto absurdo era a armadura que os caras fizeram. Que balde é aquele na cabeça do personagem, cara? Por que fizeram daquele jeito, cara? Não dá pra entender. Não, acho que o primeiro que é mais interessante é, que eu entenda, nada justifica você criar um colete daquele pro Tony Stark sobreviver. Eu não sou médico nem nada, mas tem uma noção. Cara, se entra um estilhaço e fica tipo a 2 centímetros do teu coração, já era, velho. A gente não chegou a comentar isso, mas é bom falar. Realmente, quando ele se feriu, um estilhaço de bomba ficou preso no coração dele. Aí entra naquele lado mais humano que a Marvel teve, né? Todos os heróis dela tinham que ter alguma fraqueza humana, alguma coisa assim. E aí ele criou um personagem que tinha que usar armadura pra se manter vivo, porque senão aquele estilhaço iria entrar no coração dele, né? Ele também foi forçado a criar armadura por conta disso, né? Ele poderia morrer. Mas isso não é tão absurdo, não, porque, se eu não tô muito errado, tem aqueles... Hoje não, né? Mas antigamente existia, antes do marca-passo, coisas assim, não existia aqueles corações artificial que a pessoa vivia com... Era como se fosse um colete mesmo, deitada numa cama com um negócio em cima, assim. Nossos ouvintes, médicos irão com certeza nos corrigir aí, né, nos comentários. Não sei, eu já tenho a impressão que eu já vi alguma coisa nesse sentido. Não, mas o grande lance é que era, a explicação deles é que, assim, criou-se um magneto no peito dele, o magneto ficava puxando, afastava o estilhaço, mas não tirava, né? Calma aí, peraí, vamos entender. Era um imã que ficava puxando o negócio de metal dentro do peito do cara pra não deixar chegar lá no coração, né? É, Tétano mandou um abraço, né? Amigos médicos, nos esclareçam aí nos comentários se isso é possível, por favor. Entendeu? Ele só tá chamado o Magneto, os X-Men, ele é arrancado, cara. Pensava porque ele era vilão, cara. Ele ia transpassar o coração do cara. O Magneto ia olhar pra armadura do Homem de Ferro e falar: esse cara tem alguma coisa com construção de sentinela, porque parece. Tá aí, cara, uma história com o Homem de Ferro e o Magneto. Não sei se você percebeu já, mas eu só vou jogar a bomba mental pra vocês. Sabia que Tresk é um anagrama de Stark? Stark. Olha só, é mesmo, hein? Família Tresk que criou a tecnologia de sentinelas. É verdade. Olha aí. E realmente parece, como você falou. Mas era uma armadura muito ridícula, cara. A primeira que ele fez era uma armadura cinza pra ter esse aspecto de latão mesmo, como o Faca tinha comentado. Se você não sabe se que é o homem de lata moderno, é esse daqui. É mais um dos milhares de heróis criados na Marvel que remete ao Golem, né? Eu acho que tem a ver com o Mágico de Oz mesmo, né, cara? Era um homem de lata e querendo um coração, né? Porque ele precisava de um coração novo, já que o dele já tava... Caraca, é mesmo, né, velho? Poxa! Nossa, rapaz, o pessoal tá muito filosófico hoje, tá tudo... A estrada dos tijolos amarelos representa o dinheiro do Tony, né? Depois ele mesmo fica dourado, né? Aí teria que ser um homem de ouro, não de ferro. Era isso que a gente ia falar, né, cara? Logo depois de... A armadura foi feita lá pelo Don Hack. Logo depois mudaram a cor da... da armadura, né? Ela deixou de ser... É, continua sendo feia demais, absurdamente feia, mas deixou de ser aquele troço com balde na cabeça, tava muito... Deixou de ser aquele troço meio latão, assim. O Homem de Ferro é um herói que, pelo menos, ele justifica as suas mudanças de visual, né? Porque é evolução tecnológica, né? A armadura ser feia original tem até a ver, pô. Ele construiu isso no cativeiro. Não, é, mas aí aquele tem logo depois também, pelo menos do ponto de vista do desenho dela, não é muito diferente, né? Só mudou a cor mesmo. Ah, não fala isso não. Ela tinha uma antena. Ah, é verdade. Ela tinha uma antena atrás. É, realmente, a evolução tecnológica na época era bem devagar, né, cara? O cara... Será que a gente não tá achando tosco que a gente tá vivendo nesses dias, não? Se a gente vivesse naqueles dias, será que a gente não ia achar bacana? Ia achar legal? Ser. Não, não é não, JP. Sabe por quê? 2 anos depois já vem a clássica. E ela durou 20 anos. É, pois já na edição 48 já foi essa vermelha aí dourada que a gente conhece, né? É, mas o Homem de Ferro em si, ele não tinha, não foi publicado na sequência nesses 2 anos, né? É, ele teve 2 revistas. Ele apareceu, né? Ele estreou na Tales of Suspense 39, março de 63, né? E depois ele teve uma revista própria. Deixa eu só fazer uma correção, Ricardo. Na verdade, o número 48 saiu, não foi nem 2 anos depois que lançaram aquela armadura tosca que mudou pra vermelha e dourada, não. Foi 8 meses depois. O personagem foi criado, sei lá, em março de 63, né? 9 meses depois, em dezembro de 63, já tava já a armadura vermelha e dourada já. Na verdade, são exatamente 9 edições depois. É. Então, quer dizer, ele assim, na segunda... Mas a de chifrinho. A de chifrinho. Chifrinho. Aquela lá... A pré-clássica, né? Isso, a pré-clássica. Sabe o que eu acho maneiro essa armadura do chifrinho, cara? Você acha maneiro aquilo? Eu acho, cara. Cara, aquela caixa é uma das mais escrotas que o Homem de Ferro já teve até hoje. Ah, cara, mas aquilo é cara da Marvel. Uma porrada de personagens da Marvel tem esses chifrinhos, cara. Putz, mas é muito feio, cara. É, foi com essa armadura dos chifrinhos que ele entrou... Que, na verdade, que ele encontrou o Capitão América, né? Ele entrou pros Vingadores com aquela balde na cabeça dourada, mas já foi com os chifrinhos que eles encontraram o Capitão América, não é isso? É, foi na transição. Se não me falha a memória aqui, o Ricardo, que é a memória viva, não façam piada sobre o elefante ter memória boa. Ninguém tinha pensado nisso até agora. Meu amigo, Faker. Eu acho que o Homem de Ferro só participa da primeira, da formação dos Vingadores com a armadura dourada. Eu acho que na segunda história ele já tá com a armadura de chifrinho. Eu tô lembrando daquela minissérie do Joe Casey. Uma coisa eu tenho certeza, quando eles encontram o Capitão América, já é a armadura de chifrinho. Eles encontram já é a armadura de chifrinho. Na edição 4. Na edição 4, é. Então não ficou muito tempo com aquele balde na cabeça nos Vingadores, não. Mas uma coisa que os desenhistas comentam também sobre as armaduras, né, que logo depois dessa, eles criaram umas armaduras que mostravam os rebites, né, do Homem de Ferro, naquela parte onde tem meio que um vão pra fazer, sei lá, o cabelo. Eu não entendo o motivo daquele negócio, aquele vão no centro da testa dele, né? É, os caras mostravam os rebites. Cara, eu fico imaginando que o desenhista devia ficar muito puto pra desenhar aquele negócio. O JP deve saber melhor do que a gente como que esse tipo de coisa deve atrapalhar, né? Tem uns detalhes que são chatos de fazer, muito chato. Principalmente quando envolve armaduras, assim, metal, é muito chato. Imagino. E aí os caras ficavam reclamando, até que tiraram isso, né? Durou pouco tempo. É, teve uma época que o Homem de Ferro tinha até nariz, né, cara? Cara, eu acho que isso é a pior merda. Pra que tu vai pôr um nariz na armadura, cara? Imagina o cara andando de moto, tendo o capacete, tendo um vão pro nariz, né, no visor, assim. A gente falou aqui do problema que ele tinha no coração, né? Isso também durou bastante tempo. Era uma das coisas que faziam parte lá do histórico do personagem, junto lá com o Happy Hogan e a Pepper Potts, né, que foi a primeira namoradinha do Homem de Ferro, e inclusive foi a escolhida para estrelar o filme, né, junto com ele, que o Ned Petrol fazendo. Que, aliás, ressuscitaram o personagem, né, pro... Pois é, ela tava abandonada nos quadrinhos, né. Aliás, como todo núcleo do Homem de Ferro que aparece no filme, tava totalmente esquecido nos quadrinhos. Todo esse núcleo de apoio, não, pra menos o Rhodes, né, cara, acho que o Rhodes é o mais recorrente. E detalhe, né, cara, o Rhodes, ele não é dessa época. Não. O Rhodes, ele vai aparecer dezenas de anos depois. Quem fazia o papel de melhor amigo do Tony Stark nessa época era o Hogan, né, Happy Hogan. Happy Hogan. Era o cara que tava ali pra ser o braço direito do Tony Stark na época. E não era bem amigo, né? Ele era motorista. É, não. Motorista, é, segurança. É, o Rhodes também, né? Iniciou como segurança do Stark, né? O Rhodes era... Ele era o piloto, né? Do avião do Tony Stark, né? E segurança também, né? Ele era... porque ele era um ex-militar e tudo, né? Foi ele que casou com a Piper, não é isso? O Happy Hogan. Ele casou com a Pepper depois, é. É, pra você ver como é que os personagens estavam abandonados. Casaram os dois pra dizer que foram felizes para sempre e tchau. É assim, né, nos quadrinhos, assim, no começo, tinha essa tensão amorosa que teve depois, assim. Na época clássica, assim, do Homem de Ferro, nos anos 80, assim, não tinha essa tensão sexual, assim. Na verdade, tinha uma historinha de que o Happy gostava da Pepper, que gostava do Tony, que não gostava de ninguém. Não, na verdade, ele também gostava da Pepper, só que não ficavam naquela de nunca concretizarem nada e tal. É aquela só que ele gostava muito mais das supermodelos que andava com ele. É, pois é, né? Enfim, mas aí, durante essa época, com esses, ao lado desses personagens, eles conseguiram fazer, né, criar uma história de que o cara conseguiu resolver o problema do coração dele, né? Porque também não fazia sentido um milionário, a medicina mesmo foi evoluindo com o tempo, né? E não fazia muito sentido para as pessoas um milionário, um problema de coração que a própria medicina normal no dia de hoje já conseguiria resolver, né? É. E aí nos quadrinhos, o cara inventor de uma armadura super tecnológica, não ia conseguir resolver isso. Essa cura foi direto quando ele já tava com a armadura protoclássica, né? Acho que sim. É, já tava. Não demorou muito também, não. Não demorou muito também, não. Resolvido esse problema do coração do Stark, né? Ele ficou meio que sem aquilo que caracteriza grande parte dos heróis Marvel, né, cara? Ele ficou sem aquela fraqueza, aquele lado mais humano. Vale lembrar também que todo super-herói tem identidade secreta, né? E a do Homem de Ferro talvez seja a maior cara de pau, maior desculpa esfarrapada criada, que é o Homem de Ferro apareceria frequentemente perto das indústrias Stark. Afinal, ele é o Tony Stark. E como é que o cara ia explicar isso? É simples. Olha, é meu segurança particular e ele é o mascote da companhia. Cara, isso faz todo sentido, sabe? Eu não acho isso muito forçado assim, não. Porque... Não, cara, porque... Imagina, se você é milionário e você quer combater o crime... Você vai lá pra linha de frente, lá pra tomar tiro, tomar porrada? Que nada, velho. Contrata alguém pra ir no lugar. Fora que você é um milionário inventor, né? Você faz armadura e manda o cara lá, pô. É. Pronto. É, e quem garante que é um cara mesmo, se não é um robô? É, pois é, né? E foi essa desculpa que eles encontraram até pro Homem de Ferro poder ficar entrando e saindo das indústrias Stark e ninguém ficar relacionando ao Tony Stark, né? Agora, o que também nos faz pensar por que o Stark queria, né? E ele mesmo pra linha de frente, né? É, não sei, né, cara? O Stan Lee, ele tinha essa mania de transformar o babaca num bom samaritano, então, né? Então, era nesse ponto que eu ia falar, na verdade. Talvez que o próprio Stan Lee seja um babaca, né, disso. É o modo dele fazer a redenção dele, através do personagem. Nesse período, né, foi onde surgiram os vilões mais clássicos, e aí você nota que todos os vilões do Homem de Ferro, né, eram todos comunistas, todos anti-imperialistas, né, todos contra o capitalismo lá. Era, ele tinha como vilão o Dínamo Escarlate, né? Isso, que seria um dos primeiros Homens de Ferro do mal, né, que é russo. O Homem de Titânio também. Que é russo também. Olha só, o cara botava uma armadura, era russo, pronto, o maior inimigo dele já virava o símbolo do capitalismo americano, que era o Homem de Ferro, né, cara? Volta naquilo que o Stan Lee queria, né? Que é o cara ser a essência do capitalismo, né? O cara ser o babaca mó rico, vendedor de arma e tal. Nada mais justo em tempos de Guerra Fria ser um russo, né? O inimigo dele. Ou um chinês. E a gente nem falou que a Viúva Negra, né? Que hoje todo mundo aí bate palminha e outras coisas pra Scarlett Johansson. Começou como vilã do Homem de Ferro. Ela era uma vilã das histórias do Homem de Ferro. E ela não era ruiva. Uma espiã russa, né? Exato, uma espiã russa. Ela continua sendo russa na origem dela, mas ela era enviada pra sabotar as indústrias Stark. É verdade. Dínamo Escarlate teve 11 homens que assumiram a identidade dele. Caraca, é que no comunismo todo mundo divide tudo, cara. A armadura do Hélio Rei é do Estado. Tá um time de futebol, cara. É. E tem um time da Rússia chamado Dínamo, não tem? Sei, mas tem um Dínamo Kiev, que é da da Ucrânia. Era da União Soviética, né? Não, a gente tá falando de uma época realmente que o mundo tava muito polarizado, né? Era Estados Unidos e União Soviética, e o Homem de Ferro normalmente enfrentava os vermelhos, né? Os inimigos. É uma coisa muito natural, né? Porque o Homem de Ferro, sendo o Tony Stark, um industrialista, um cara que trabalha com armas, né? O cara tá inserido no contexto da Guerra Fria. Quem que ele vai enfrentar? É a mesma coisa que o James Bond. O que ele vai enfrentar? Que tipo de inimigo ele vai atrair, né? Nesse ponto, ele é muito similar ao Capitão América. Ele vai enfrentar caras com um contexto político. Todos os vilões do Homem de Ferro, pelo menos os mais relevantes, né, uma meia dúzia no máximo, e assim, forçando a barra, eles têm esse viés aí de ser da Guerra Fria ainda, né? Ou usam armadura, ou tem alguma coisa a ver com indústria, espionagem industrial. Exatamente. Esse tipo de coisa. Então, todos eles giram em torno desse universo aí. O cara, para pensar, o Homem de Ferro é um personagem que tem um viés para espionagem, né, muito grande, por conta desse ambiente aí. Me corrijam se eu estiver errado, ele foi criado 63, como já foi dito. Nesse ano, o John Kennedy, presidente dos Estados Unidos, tipo, cortou relações com Cuba. Sim, sim, foi a Guerra Fria. Mas na história do Homem de Ferro, a gente não encontra nenhum inimigo, digamos, cubano, né? Vai mais pro lado ali da Rússia mesmo, como a gente tá conversando. É que eles tinham que dar um foco, né? Então era sempre... Eles procuravam colocar mais longe também, eu acho. Talvez... Mesmo porque a Rússia, na história dos Estados Unidos, é bem mais relevante do que Cuba. Talvez porque, na verdade, os Estados Unidos sempre viu Cuba como um lacaio da União Soviética, né? Eles não eram tão... Não davam, assim, a importância assim tão grande pra uma ilhazinha, né? Tinha, na verdade, alguma ameaça pros Estados Unidos porque tava ali colado, né? Tava ali colado e tinha relação com a Rússia, com, né? Com a Rússia, exatamente. Ali colado parece o nome de russo, né, cara? Ali colado, na verdade, é nome de terrorista, né? Sim. Ali colado. Um outro personagem que também apareceu nessa época como vilão nas histórias do Homem de Ferro, mas aí já não tinha nada a ver com a Rússia, era o Gavião Arqueiro também, que hoje é herói dos Vingadores. Sim, o Gavião Arqueiro, ele apareceu, inclusive... Nas primeiras histórias dele, junto com a Viúva Negra, né? Isso, eles faziam um par. Inclusive, quando eles começaram nos Vingadores, eles eram um casal, né? Eles eram um casal. Aí eles tiveram uma filha que fizeram um filme com ela, né? Valente. E depois os caras fizeram um retcon ferrado pra explicar que o Gavião Arqueiro, na verdade, não tinha nada a ver com aquilo, que ele tinha sido seduzido por uma espiã russa pra atacar o Homem de Ferro. E a gente já falou isso no cast de Vingadores, mas só pra lembrar, o Gavião Arqueiro que foi treinado pelo Espadachim, né? Vale a pena reforçar isso. Era o melhor arqueiro do mundo e foi treinado pelo Espadachim, né? Pra enfrentar o Homem de Ferro, eu fico imaginando, né, a efetividade disso. Da flecha de madeira. A espada colocava no ar. Cara, ninguém nunca vai me explicar isso, cara. Eles disseram que o espadachim era um cara que preferia usar a espada, mas era mestre em todos os tipos de armas, etc. Eu sempre fiquei imaginando que ele treinava o cara atirando espada. E se o cara conseguisse atirar uma espada com um arco, a flecha era moleza. Pô, onde foi? Que filme que teve uma solução dessa aí, que o cara atira uma espada com um arco? Eu só lembro do glorioso Topper Harper, que atira uma galinha com arco e flecha. Não, tem um filme. Tem um filme aí que eu não sei se é um dragão ou alguma coisa. Que tem alguma coisa assim que o cara não acabou as flechas lá. E aí pega uma espada e atira com um arco lá. Ela tinha uma força absurda. Era o Hulk, né? Atirando. Cara, eu não lembro. Algum filme aí que passou. Eu não vi o filme, mas tenho certeza que é escroto. Com certeza. Você sabe quem é Topper Harper. Você teve uma infância feliz. Feliz. Top Gang 1 e 2. Como eu falei, o Homem de Ferro, ele tinha perdido um pouco da fraqueza dele, né? Ele já não tinha problema no coração, aí vocês imaginam. O cara era rico, inteligente, pegador, etc. Então não tinha muito como dizer que ele tava naquele padrão Marvel lá de personagens sofridos. Ah, não, ele tinha o bigodinho escroto. E tal, bigodinho escroto que não impedia ele de pegar mulher nenhuma, né, cara? Pra mim, o bigodinho escroto é uma fraqueza. Pode ser, eu também acho, mas... Não era um bigode volumoso, tipo Dum Dum Dugan, aquele... Ele não tinha o bigode do Magnum. Exato, Tom Selleck. A gente não vai ficar discutindo as preferências de vocês por bigode, né? Porque... Mas não, só tô falando da preferência da época. Ah, sim, na época era moda. Mas nos filmes eles fizeram o cavanhaque dele muito massa, cara. O meu sonho é ter um cavanhaque daquele jeito. O meu pai tinha um bigode igual ao do Tom Selleck. Meu pai pegou minha mãe, ué. Tira essa imagem mental da minha mente. O problema é o pai ter bigode, beleza. Se alguém aqui virar e falar, minha mãe tinha o bigode do Tom Selleck, é... Sim. Eu tinha uma tia bigoduda. Oh my God! Então, precisava se encontrar uma forma do cara não ser tão... sem problemas, sem defeitos, assim. E aí, 15 anos depois, eu nunca sei falar o nome dele direito. David Michelini, assim que vocês chamam ele? Como é que vocês chamam? Michelini mesmo, cara. Michelini. O David Michelini e o Bob Layton, né? E com o John Romita Jr. desenhando, eles criaram uma série que ficou famosa. A Panini chegou a republicar por aqui, né? Nos maiores clássicos do Homem de Ferro. A única edição que foi lançada, os maiores clássicos, com esse nome aqui, que foi um arco que depois ficou conhecido como Demônio na Garrafa. Uma das histórias desse arco chama Demônio na Garrafa. Sim, é. Aí depois o demônio saiu da garrafa e inventou a dança da garrafa, né? Vai ralando na boquinha da garrafa, é na boca da garrafa. Toda vez que fala no Demônio da Garrafa, eu lembro daquela novela Renascer, que o cara falava que guardava o capetinha na garrafa. Cara, é um cramunhão. Cara, lembro que eu perguntava pra minha avó: vó, existe essa história de cramunhão? Ela falou, existe. Mas diferente da novela da Globo, né? Não era o demônio da garrafa, no caso do Tony Stark, era o alcoolismo, né, cara? Era a cachaça, era a marvada. E eu acho que foi uma das primeiras vezes que se tratou desse assunto nos quadrinhos, né? Foi bem sério. Foi bem sério na época, foi muito comentado, teve uma polêmica, agora, inclusive. Uma questão, vocês são mais inteligentes do que eu. Isso foi contemporâneo da história do Ricardito ser drogado? Foi 78, a história do Ricardito drogado é de... Porque nessa época, bastante personagens tinham vício, né? Era uma preocupação... É de fazer um meio que uma crítica, né? Tentar conscientizar as pessoas através dos quadrinhos, o que eu achava bem válido, inclusive. É, cara, a história do Ricardito, capa clássica, é de 71. Então, é bem depois, na verdade. Bem depois. Então, enfim, o álcool em si foi abordado pela primeira vez, né? Colocando alguém com problema de alcoolismo, etc., nesse arco, né? Do Homem de Ferro. Era a fraqueza dele, né? O lado mais humano dele. Parar pra pensar, se a gente for fazer esse comparativo com essas outras histórias falando de vício, talvez falar do alcoolismo seja até mais assustador do que falar das drogas, né? É, sempre é, porque o álcool é meio que aquela droga sexual... Ou sexualmente. Eu não entendi o que ele falou. Socialmente aceita, né, cara? É a droga que todo mundo, ou grande parte da população usa, né, cara? Então, mas é assustador você ver alguém passando por um problema de alcoolismo até. Assim, aí, sem crítica nenhuma, quem bebe, eu bebo. Todo mundo aqui bebe, acho que o JP não. Não, bebo não. JP não. Não. Não, porque, assim, tá próximo, né, cara? Tá legalizado, né? Tá, é socialmente aceito. Muitas vezes sexualmente, olha, de novo. É uma cilada, meu irmão. É socialmente exigido seu, né? É verdade. Você beba, né, às vezes, então... E por isso se torna quase mais perigoso do que qualquer outra droga, né? Porque geralmente quem ingere álcool não é vítima de nenhum preconceito e por aí vai. Não, é mais perigoso sim, até por conta disso. E sim. Eu achei uma atitude bem corajosa da Marvel de abordar isso nas histórias, né, do personagem. Na época, né? Uhum. Em 78, né? Hoje é até mais comum nessa época de politicamente correto, etc., mas na época realmente foi uma atitude bem corajosa. A gente vê o Tony Stark sendo derrotado pelo álcool, só prova uma coisa, né? Que ninguém é de ferro. Essa dependência do álcool, né, do Tony Stark, começa, olha só, cara, também, olha como é que o Nick Fury, que todo mundo adora hoje no filme, né, um cara bacana e tal, o Stark começou a beber por causa disso, cara. Tomou um pé na bunda do Nick Fury? Não, o Nick Fury tava comprando ações direto da Stark, porque a SHIELD queria tomar o controle da Stark Internacional, cara. Ele queria tomar a empresa do cara. Então a SHIELD foi comprando ações, foi dando um jeito aqui e ali e tal, foi comprando ações. Quando o Stark se deu conta, a SHIELD já tava meio que dona do negócio dele. Isso porque ele tinha decidido, como a gente já falou, né, depois de um tempo de vendendo armas, né, pro governo americano, ele tinha decidido parar de fazer armas. Isso porque o Tony Stark colocou o Nick Fury como chefe da SHIELD, né? O Stark, ele tinha essa moral com o governo porque ele vendia as armas, né? E aí quando criaram a agência, o Tony Stark pessoalmente justamente indicou o Nick Fury, que era um cara de índole intocável, para ser o diretor. E aí o Nick Fury traíra comprando as ações da empresa do cara para poder garantir o fornecimento das armas, né, cara? Para garantir a tecnologia lá que ele precisava. O Stark começa a perder a empresa, aí já era um cara que tinha propensão a isso e afundou na cachaça. Além disso, na mesma época, o industrial rival, né, que até teve isso também no Homem de Ferro 2, o Justin Hammer, né? Inclusive o Homem de Ferro 2 é muito baseado nesse arco de histórias, né? Do Mano na Garrafa. O Justin Hammer também, ele consegue uma forma de controlar a armadura do Stark. Ele faz o Homem de Ferro matar um diplomata controlando a armadura dele. Quer dizer, a vida do cara tava realmente de pernas pro ar e ele não foi forte o suficiente, acabou caindo de boca na garrafa. Caiu de boca na marvada, é isso mesmo? Isso mesmo. E a história já começa com ele no avião, não é? Sentado numa poltrona e de frente pra ele tem, sei lá, 3 garrafas de gin, pede uma quarta pra aeromoça. É, então, e aí já mostra isso, né? Ele tava preocupado com as indústrias Stark, etc. E eles mostram um outro lado também, não sei se é a primeira vez que aparecia nos quadrinhos, mas é a vilã também nesse arco do Demônio na Garrafa, que é a Roxxon, que é claramente uma referência a Exxon, né, cara? Que é a grande indústria do petróleo. Na época, os caras tiveram um peito, né, de botar lá como uma vilã nas histórias do Homem de Ferro. A Roxxon era maligna, chegou até a aparecer em algumas histórias dos Vingadores também, que era uma indústria do mal, né? E nessa história especificamente, eles estavam destruindo uma ilha onde morava um ermitão lá, um senhor e etc. E isso também foi abordado, né? Essa questão da corrida pelo petróleo, passando por cima das pessoas. O Namor também aparece na história também para mostrar esse lado ambiental, né? Do impacto ambiental das indústrias na vida das pessoas. É um arco bem, bem interessante mesmo, né? Com temas mais adulto, digamos assim. O Homem de Ferro, né, assim como o Capitão América, ele funciona muito bem nesse ambiente, né, político, de inteligência, apesar de eles serem super-heróis não óbvios, né, desse cenário. Assim, eu acho que o único cenário onde eles funcionam, assim, nas histórias solo, né, eles não são os super-heróis de ficarem fazendo patrulha, combater assalto ao banco, essas coisas. O negócio deles é espionagem industrial, terrorismo, né, esse tipo de coisa mais calcada na papo mais Jack Bauer, digamos assim, né? E nesse arco tem alguns momentos que eu lembro, assim, muito claramente, assim, que eu li quando era bem moleque, né, que saiu aqui no Brasil ainda na Heróis da TV. Se fosse vídeo, ia botar CEP agora. Heróis da TV e tal. Mas, olha lá, Heróis da TV já entrega idade, olha lá. Entrega idade, a gente já falou isso antes, né? Enfim, cara, eu lembro algumas cenas, por exemplo, uma que ele tava debaixo d'água, a gente falou, né, o Jesse Hammond já tava controlando a armadura dele. E aí quando ele entrava debaixo d'água, ele meio que fechava a parte dos olhos, da boca, né, que ele tinha. Vedava, né? Vedava isso, pra justamente não ter problema, né? Só que aí, em algum momento, isso para de funcionar, né? E aí ele meio que quase que se afoga lá. Eu fiquei só imaginando o desespero que deveria ser um cara dentro de uma armadura, entrando água por tudo quanto é lado, não, cara. Primeiro, que se eu tivesse dentro de uma armadura de ferro, eu jamais passaria perto da água. Quanto mais cair dentro. O cara tem que perseguir o namoro, né, cara? Eu fiquei entrado dentro da água. Eu lembro de uma outra coisa também que acontecia direto nesse arco, que tinha uma coroa, cara. Aonde o Tony Stark ia, essa coroa tava, e ele sempre tinha que sair correndo pra fazer uma coisa, pra colocar armadura e tal, e ele sempre esbarrava na coroa. Se não me engano, lá pro final do arco, era a mãe da secretária, cara. Toda hora ele esbarrava. A mulher tinha um ódio dele impressionante. Tony Stark fazendo sucesso com as novinhas, com as veinhas. Foi nessa época aí que o Rhodes vestiu a armadura pela primeira vez, né? Foi quando ele tava afogado na cachaça, né? Eu não sei se foi nessa vez, não, porque tiveram dois momentos em que isso aconteceu. Nessa época apresentaram quando surgiu o Rhodes, quando surgiu a Bethany Cabe, que foi outra das... O Tony gostava de pegar as empregadas dele, né, cara? A Bethany era a segurança dele e ele deu pegas lá. Foi. Tony Stark fazendo uso da posição de empregador pra... É, né? Assédio moral, né? Assédio moral nele, cara. Moral, né? Sei que teve dois momentos em que o Tony, ele... Vou falar uma palavra bonita agora. Sucumbiu ao alcoolismo. Opa! Sempre quis usar sucumbiu alguma vez na minha vida. Teve essa vez, né? Com esse demônio da garrafa, que foi até um período mais curto. E teve depois um outro, que aí realmente ele ficou arrasado e tal. Mas a gente vai falar mais à frente. Nessa mesma época, e no fim da... do arco, do demônio da garrafa, tem uma cena que realmente também é bem marcante, né? Que é justamente o momento em que ele toma a decisão, né? Ele tá ali pra abrir uma garrafa de alguma bebida, não lembro agora qual era, se era provavelmente um uísque e tal, e estão os amigos dele, né? O Jarvis, a Bethany na época, que era o interesse amoroso dele, né? O Jarvis, que já era mordomo dele na época, eles ficam só olhando pra ver qual é a decisão que ele vai tomar, e ele fica querendo abrir a garrafa e naquela de lutar com ele mesmo, até que no final, né? No final tinha que acabar bem o arco, né? Ele vai e decide não beber. E aí é pra mostrar que apesar de não ser de ferro, né? Ele conseguia controlar os instintos dele. Uma história muito bacana, né, na época também teve, não sei se vocês lembram, é um homem que... O Homem de Ferro era chamado de Cavaleiro. Durante muito tempo o apelido dele era o Vingador Dourado, né? É, Não, é sério, eu nunca entendi isso, até conhecer a primeira armadura dele. Porque ele era a maior parte dele era vermelha, então tipo, Vingador Dourado... Não, mas o Vingador Dourado era por causa da versão dourada da primeira armadura. O que eu falei, pô? Tá falando. Você tá falando daquela... A primeira armadura era a de lata cinza. A segunda era toda dourada. É, então por causa... Cara, a segunda é a primeira com a mão de tinta, cacete. É verdade. Então, mas era toda dourada. Tem antena. Vamos... Aquela da antena. Mas ele fazia uma relação muito grande com os cavaleiros da Idade Média e tal, né? Principalmente a questão da armadura. E aí, história muito bacana, né? Também do David Michelin, se eu não tô enganado, é aquela do Quest, né, em que ele viaja pro passado, pra época do Rei Arthur, com um vilão de armadura, o mais famoso da Marvel, né, vilão de armadura, que é o Doutor Destino, né. É, eles na verdade queriam criar esse paralelo pra ele, um vilão genial de armadura também, e chamaram o Doutor Destino, né, porque com o seu Homem de Ferro não tivesse vilões de armadura, né. É, pois é. E aí pegaram ele e colocaram ele no passado, na época do Rei Arthur, lá, Morgana Le Fay levou ele. É, até porque o Destino tem esse viés místico também, né. Viés, né? Que bonita palavra. Foi publicado aqui, eu lembro dessa história, eu gostava bastante, tá, cara? Foi publicado aqui no Informatinho, numa Grandes Heróis Marvel. Teve duas histórias essa aí. Teve a segunda também do Unquest 2. Eles vão pro futuro, né? Que era uma segunda Camelot. Ele tá com um uniforme, com uma armadura diferente, já é mais... É bem mais pra frente cronologicamente, depois eu acho que de uma das maiores histórias do Homem de Ferro, que é a Guerra das Armaduras, né? É outra que a gente vai falar agora, né? Porque teve esse momento do Homem de Ferro em que ele se recuperou, né, do alcoolismo dele, etc. Logo depois surgiu um outro vilão desse viés mais industrial também, que é o Obadiah Stane, né? Que até foi usado no Homem de Ferro 1, que foi o vilão do Homem de Ferro 1, e aí criaram que ele era amigo do pai do Stark, Howard Stark, que era, ele era sócio, né? E nas histórias, nos quadrinhos, ele não chegou a ser sócio do Stark, não. Mas era mais rival mesmo, assim. É, ele era dono de uma empresa rival. E tentou também tomar controle das indústrias Stark, aquela coisa, né, de guerra industrial e etc. Só que esse daí, diferente de Justin Hammer, ele chegou a usar aquela armadura, né, que aqui traduziram pelo nome, né, como Monge de Ferro, né. Cara, até um negócio que eu nunca soube traduzir direito. Como seria Ironmonger? Teria que ser contrabandista de ferro, ou alguma coisa assim, né? Pirata de ferro? É, ou alguma coisa assim. Eu teria que pegar alguma coisa nesse estilo. Monge de ferro. Ei, um abraço, JP. Oi. Depois disso, teve esse momento que o Facas falou, né? O Stark descobre que parte da tecnologia dele tinha sido roubado por um vilão dele, o espião mestre, né? Aí, mais uma vez, a questão da espionagem industrial aparecendo. E vários vilões, e o governo, e do mundo inteiro teve acesso à tecnologia do Homem de Ferro e construiu dele armaduras para guardiões, né? Guardiões da Gruta. Os mandroides da SHIELD tinham a armadura dele, tinham também... Cara, eu acho que, se tratando de heróis tecnológicos, né? Esse eu acho que é o conceito mais... plausível, né, se fosse parar a pensar. É um uso muito inteligente. Bom, teoricamente, se você cria uma armadura, a menos que tenha algum componente biológico que ligue o piloto à armadura, era só questão de fazer engenharia reversa, né, pra criar novas armaduras. Pois é, mas aí eles precisavam ter acesso. Então, teoricamente, e é o que se trata os dois primeiros filmes, inclusive, né, de piratear a tecnologia, literalmente, copiar e fazer novas versões... Só que aí, diferentemente do que o Tony Stark faz nos filmes, ele vai atrás mesmo, querendo detonar tudo. Ele não tinha provas, ele, na verdade, pra ele, ele tinha a prova que ele reconhecia o design dele, né? Isso, é. Só que ele não tinha como provar pra ninguém que aquilo era a tecnologia dele. É, mas aí ele ficou obcecado e cagou pra que não tinha. É lógico, é bem... foi atrás, sabe? Virou Homem de Ferro World Tour, né? Isso. É, é bem aquela história do Einstein, né? Fazendo um paralelo aí do Einstein que falou que ficou em desgosto que ele soubesse que as teorias dele virariam uma bomba atômica, ele preferia ter morrido no Holocausto. É, então, mostrar que o cara, ele ficou obcecado por correr atrás dessa tecnologia, e aí, por mais que o governo até fosse contra ele, né, na época, até o próprio amigo dele, Capitão América, isso, toda vez que a gente fala sobre isso, eu comento. Cara, o Stark tinha feito um escudo novo pro Capitão América na época. Ele tinha... Lembrar que o Capitão América não era Capitão América, né? Na época, exatamente. Porque o governo dos Estados Unidos tinha destituído ele do título. E aí o Stark dando maior força pro cara. Só que aí falou, ó, tô correndo atrás da minha armadura, da minha tecnologia aí, espalhada pelo mundo inteiro, e eu quero recuperar isso, que eu não quero que seja usado pro mal. O Capitão América fica revoltadíssimo com isso, dá ataque de pelanca e fica contra o cara, numa das maiores trairagens que eu já vi, cara. Cara, uma cagação de regra foda, cara. Exatamente. É, isso, cara, é verdade. Se bem que, pelo que eu me lembro, o Capitão América, ele caga uma regra foda, mas é só quando o Tony Stark resolve ir destruir os Guardiões, né? Pra quem não sabe, a Gruta é uma das super prisões da Marvel, só pros super vilões mais casca-grossas, etc, etc. É uma daquelas prisões que aparecem no desenho dos Vingadores, pessoal. Saiu uma graphic também muito classe A. Muito bacana. Da David Michelin também, com arte do Rowling. Só que assim, cara, se for parar pra pensar, o Capitão América cagou uma regra foda. Porra. Mas o Homem de Ferro também tava um pouquinho além do limite, né, cara? O cara vai desativar os carcereiros de uma prisão pra super criminoso. Tá certo, cara? Isso? Ele tava além do limite por dois motivos. Um é isso, realmente, ele foi lá na desativar a principal arma que os caras tinham contra os vilões que eles mantinham encarcerados lá, né? Que era a armadura deles. Aí eu acho que ele passou um pouco do limite mesmo. E ele errou, ele achou que o Arraia... Tudo bem, o Arraia não é nada, né? Vamos falar a verdade aqui. O que, que é o Arraia? Arraia não é... Aliás, você... Hoje o ouvinte deve estar se perguntando, quem é o Arraia? Vamos fazer um desafio aí. Quem responder quem é o Arraia vai ter o e-mail comentado no próximo cast. É isso aí. Na íntegra. Explicar quem é o Arraia aí. Então. Explique quem é o Arraia. Mas não vale postar link, hein? Não, tem que explicar com suas palavras. Mas o Arraia não foi aquele que matou o Steve, aquele americano lá, não? Que brincava com os animais? É verdade, o Crocodile Hunter. O cara era caçador de crocodilo, foi se meter com o bicho que ele não conhecia, né? E aí o Stark achou que esse cara tinha tecnologia dele, foi lá e enfiou a porrada no cara, tomou o cara. Aí, quando olhou a tecnologia, não é minha não, foi mal. Já começou errado daí. Isso aí, né? Pois é. E vale lembrar que a armadura que o Stark usava na época era do Centurião Prateado, né? É, que é uma das armaduras mais classe A que tem, né, cara? Armadura, capacete, pontiagudo e de ombreira. Pô, e era bacana aquela armadura, hein, cara? Eu gostava também. Gritava nos 80, né? Sim, gritava. O que gritava nos 80, na verdade, era aquele mullet, né, cara? E vale lembrar também que tinha uma mochilinha, né, cara, a armadura. É, ela tinha uma mochilinha, né, no jetpack. Ele criou uma porrada de armadura diferente, armadura de infiltração também, né, na época. Puta, adorava essa armadura, cara. Caraca. É que a armadura de infiltração tem o lance de ser negra na armadura, né? É, na armadura preta. Roupa preta sempre fica bom, né, cara? Nesse link que eu mandei tem talvez 100% das armaduras que ele já usou. E foi um marco bacana, e também abordou temas diferentes, né, pra época e tal. O cara ficar obcecado pela tecnologia dele e tudo, né? E também no David Michelin, né? Talvez a gente comece olhando esse tipo, fazendo esse dossiê, a gente chega à conclusão de que talvez seja um dos caras que melhor soube escrever o Homem de Ferro, né? Até hoje. Quando a gente lembra de fases memoráveis dele, né? É sempre ele que tá escrevendo. É, que é a fase, acho que, da nossa geração que cresceu lendo, né? Isso, é. Depois disso, acho que uma outra coisa que a gente tem que comentar é que teve um período em que o Stark, ele percebeu que essa interface que ele fazia com a armadura estava detonando o sistema nervoso dele, cara. E aí eu sempre tive uma dúvida se isso também foi na mesma época que o Capitão América começou a perceber que o soro do super soldado estava acabando também com os sistemas dele, né? Não, na verdade o lance do Capitão América é diferente, cara. O problema do Capitão América com o soro do super soldado foi o seguinte: ele estourou uma boca de heroína e subiu heroína, aquela poeira, e ele inalou tudo. Só que o soro do super soldado tinha um componente que não conseguia expurgar a droga do sistema dele. Então ele ficou doidão eterno. Pra poder fazer ele voltar ao normal, né? Tinha que trocar todo o sangue dele. Trocou todo o sangue dele e ficou bom. Só que perdeu todos os poderes, entre aspas, do seu super soldado. E aí ele começou a ficar fraquinho, velho. É, aí ele começou. Aí, anos depois, fizeram essa saga que você deve estar se. Capitão América de armadura. E o que aconteceu nesse caso, Tony Stark, é parecido, né? Ele vai ficando. Ele não pode mais usar, até ficar meio que até paralisado. Então aí ele tem que pensar num chip pra colocar na coluna, pra ganhar mobilidade novamente. É, se antes tudo era resolvido com transistor, o transistor pro Homem de Ferro resolvia tudo. Modernizou, passou a ser chip, né, cara? Era chip, agora era chip. Botou o chip na coluna, pra quê? Agora é nanotecnologia, hoje em dia agora, é nanotecnologia. Né? Nanotecnologia é mágica agora. Enfim, e foi nessa época que ele criou, ele tentou usar uma armadura lá, que ele não precisava estar na armadura, né, pra armadura funcionar. Telepresença. Acho que foi a melhor ideia dele, né, até hoje, eu acho. Mas enfim, não funcionou, e aí ele criou uma que era muito mais alta que a armadura normal, e foi onde surgiu War Machine, né, máquina de guerra. Que eu, sinceramente, acho que além do visual, também não tem nada muito bacana, assim, né? Foi nessa época aí que ele levou um tiro de uma namorada doidona que ele teve. Então, o chip, pra ele comandar a armadura, surgiu, na verdade, disso aí, que foi com um chip na coluna que ele voltou a andar. Vocês reclamando do Batman tomando passe no final da queda do morcego, né? Não, mas... Tá vendo? Se a Bárbara Gordon tivesse no universo Marvel, ela já tinha voltado a ser Batgirl já há muito tempo. Aí você vê, na verdade, né? Cê e vê o professor Xavier, cara. Quer que eles botaram um chip desse nele? Tá vendo? É trollagem, cara. O Stark é filho da puta, né, cara? Mas, na verdade, é preconceito. E ele já era Illuminati com ele há quanto tempo? Não, cara, mas na verdade isso aí é preconceito que o Xavier é mutante, cara. É, tá vendo? Anota aí, ó. Stark e Trask. Ricardo lembrou bem, né, que antes desse período, o Stark teve outra queda novamente, foi tomado pelo alcoolismo de novo e tal, perdeu até as indústrias Stark, quando essa fase que a gente tá falando, ele já tá com a Stark Enterprises, né, já era uma... Quando o cara é gênio, é fogo, né, cara? O cara perdeu bilhões e depois construiu uma outra indústria e já tava já com bilhões de novo. E se parava pra pensar, o Tony Stark mais próximo dele no mundo real foi o Steve Jobs, né? Não, cara, o Stark ficou muito mal, ele perdeu tudo. E foi até quando... Virou mendigo, né? Mendigo, exatamente. E foi até quando o Rhodes assumiu aí a armadura do Homem de Ferro, o mesmo período de Guerras Secretas. Em Guerras Secretas, a gente falou sobre isso no cast de Guerras Secretas, né? Mas apesar do que a Abril nos quis fazer pensar na época, o Homem de Ferro não era o Tony Stark, era o James Rhodes, né? Armadura de patins. Armadura de patins. Cara, pra que o patins na armadura, velho? Armadura. Porque é divertido. Cara, não é, patins não é divertido, cara. Pra quem que ela precisa de patins, cara? Ela voa. Era divertido pra alguém, não é pra gente, mas era pra alguém. Cara, armadura voa, pra que eu vou ter patins, velho? Alguém achou divertido. É a mesma coisa, a Cristal, quando foi criada, ela combatiu o crime de patins, cara. Isso é uma merda, hein, cara? Anos 70. Fica os caras iam andando seteria de patins, ué. A gente fala que capa atrapalha, cara. Eu acho que patins deve ser um pouco mais incômodo. Imagina, você vai enfrentar a galáxia. Se eu fosse um super vilão, eu ia achar um máximo se os caras tivessem de patins. Eu também. Ah, não. Se fosse vilão, o Rocket Racer te mandou um abraço, andava de skate. A moça que deu um tiro no Stark foi a Kate Dare. Isso, né? E é o seguinte, cara, eu falo isso, cara. Ela teve graça na vida do homem, né, velho? O problema é maluca, cara. Caraca. Ah, mas peraí, existe? Olha o cast de Y. O cast de Y não ensinou nada a vocês. Eu não participei. Mas, mas mulher é um fator que realmente nunca é neutro, né, cara? Tem gente que se preocupa com as cachorras, eu sempre digo, cara, cuidado é com as malucas. E logo depois dessa fase aí em que o Stark tomou um tiro na coluna, etc., teve um histórico arco, né, lá, The Crossing. The Crossing, cujo nosso parceiro Daniel HDR desenhou. E não quer que ninguém lembre. Não quer que ninguém lembre desse negócio. Mas como nós somos um amigão, a gente lembra, né? A gente lembra. The Crossing desenhado pela HDR, a gente nem fala o nome do autor. É, do HDR lá do ArgCast. É. No Twitter, @DanielHDR. A história se resumia basicamente ao fato de que Tony Stark sempre tinha sido influenciado pelo Kang, acabou se tornando um vilão para os Vingadores, e aí eles tiveram que voltar no tempo para trazer uma versão mais nova do Tony, chamada Toninho, né, carinhosamente. Não é chamada Toninho. A grande massa apelidou ela de Toninho, né? Pelos fãs, por isso que eu disse. Carinhosamente pelos fãs de Toninho, para poder derrotar o homem que é o mais velho, Tony Stark, que tava mauzão, era o vilão e etc. Aí a Marvel deu uma sorte, cara, porque na mesma época também teve a famigerada Massacre. E aí eles tiveram como dar um retcon nessa história. Tiveram como, ó, apaga, não foi bem aquilo, não era isso que a gente quis dizer, não é bem assim e tal. Culpa do desenhista. É, exatamente. Você sabe que eu sou um cara feliz porque eu nunca li isso, cara. É, você é um cara feliz, cara. Não pelo Daniel HDR, pelo amor de Deus, mas assim, puta, cara, eu não li The Crossing, cara. Eu li o Massacre, mas eu voltei. Teve uma época que eu não lia quadrinhos, que eu não tava lendo quadrinhos, eu voltei no Massacre. Infelizmente eu li Heróis Renascem inteirinho. Olha. E voltei dali pra frente. Cara, eu não sei o que é pior, cara. Se é The Crossing ou se é Heróis Renascem. Ou se é Massacre, não sei, cara. Cara, foi uma época negra, né, pros padrinhos. Eu vou dizer que eu só li The Crossing, né, porque eu vi lá, desenhista, HDR, bom, então não deve ser ruim. É. O cara não vai fazer uma... eu, inclusive, o próximo crossover do Quadricast com o ArcCast é, na verdade, um grande saga de The Crossing. Assim, né, vamos fazer, sim. Certeza. Já tá convidado, HDR. A Marvel deu essa sorte, porque aí, quando eles trouxeram os heróis de volta lá, de Heróis Renascem, nos anos 2000, a armadura começou a adquirir consciência própria, né, cara? E aí, o Stark nunca viu nenhum filme de ficção científica na vida, né, cara? Ele no início gostou disso, achou bacana a armadura. Pô, tá tão sofisticada que começou a adquirir inteligência. Cara, isso nunca dá certo, cara. Isso nunca funciona. Mas eu acho que o Stark ele sempre teve inveja do Hank Pym. O Bucha. Ah, é. Se até o Bucha do Hank Pym conseguiu criar a vida artificial, por que que ele não? Por que que ele não ia conseguir, né? A armadura começou a fazer uma porrada de merdas, né, e tal, e enfim, ele teve que usar uma armadura menos evoluída pra derrotar essa armadura que tá de tão evoluída tinha adquirido vida própria, né? O pior é que as primeiras histórias dessa fase aí estavam bacanas. Aí quando começou esse negócio da consciência própria aí, até o final, quando a armadura se sacrifica por ele lá, ficou um negócio tão piegas, achei uma merda, não gostei não. No começo era bacana. Um pouco depois disso, né, também, já nos anos 2000, foi quando ele faz o que logo no primeiro filme ele faz de cara, né, que é revelar a identidade dele, né, ele revela-se ao mundo como sendo o Homem de Ferro. E aí, no filme eles fizeram isso muito bem, eu acho que eu gostei. Não, sensacional, né, cara, a SHIELD lá, todo mundo aconselhando ele, dizendo que ele tinha que falar e tal, etc. E fizeram paralelo com a origem, né, da história dele ser o guarda-costas, o guarda-costa e tal, e ele mesmo fala, cara, isso é ridículo, quem é que vai acreditar nisso? Vai lá, na hora, ele já tá preparado pra falar e diz, eu sou o Homem de Ferro, pronto. É, mas o ego dele não ia deixar jamais, cara, que outra pessoa levasse o crédito. Nunca. E aí ele é colocado, né, ele aceita lá um convite do presidente pra se tornar secretário de defesa dos Estados Unidos. O que também é uma coisa bem coerente, né, o cara tinha experiência em administrar, né, porque ele foi dono de várias indústrias ao longo do tempo, o cara era um vingador, né? Então tinha conhecimento de defesa, né? Tinha conhecimento. Mas antes de ele aceitar essa vaga de secretário de defesa, o governo confiscou todas as armaduras, né? Foi ele a tomar a decisão, né? Foi um convite meio que tipo, né? Se você recusar, tem essa outra opção aqui também, né? Mas enfim, aí o cara entra e ficar sem armadura ou pegar um empreguinho público lá como secretário de defesa, né? Isso daí eu acho que meio que levou esse caminho aí pra uma outra também importante fase do Homem de Ferro, que é a fase dele em Guerra Civil, né, cara? Quando ele se vê contra parte dos amigos dele, né, tendo que lutar pela decisão do governo, que o governo... Essa parte dele ser secretário de defesa meio que justifica até o posicionamento dele pro governo na Guerra Civil, né? Que inclusive foi, cara, eu acho que foi uma das melhores mega sagas da história, porque a construção dela é muito inteligente. Sim, não, muito, muito inteligente. Você fez do começo ao fim, assim. Você consegue perceber razão dos dois lados, né? Na verdade, você tem um lado do Homem de Ferro que realmente colocava a questão de que, o que o outro lado quer, né? Já foi decidido pelo governo. O que a gente tem que fazer é garantir que fique nas nossas mãos, né? Que ele fique com a gente. E o outro lado, não. Ah, como é que pretendiam mudar uma lei? Tinha como, né? A Constituição permitiria, não dá pra mudar uma lei na porrada, né? Se bem que o argumento do Capitão América também era bom, justamente por isso, de que várias leis já foram mudadas nos Estados Unidos através de uma guerra, né? Só que no final da história, a posição do Homem de Ferro, apesar de terem vilanizado muito ele, né? Nessa saga. Durante a saga, no início ele estava com um bom posicionamento, a saga vilanizaram bastante. Vale reforçar, mas a posição do Homem de Ferro é mais coerente, né? Nada mais justo de você ter um treinamento mais interessante para os heróis, né? Não, é aquilo que a gente já falou outras vezes, que a gente falou de Guerra Civil aqui no cast. Cara, eu acho perfeitamente justificável, entendeu? É meio impensável você imaginar que um cara que vai para resolver conflitos sérios aí, se um policial precisa de treinamento, se um médico precisa de treinamento para estar, se um bombeiro precisa de treinamento para estar numa situação extrema como essa, um cara que tenha superpoderes também teria que ter um treinamento, porque não é só o fato de ter superpoderes que vai dar a ele a habilidade de lidar com determinadas situações. Né, cara? Exato. É perfeitamente coerente a posição do Homem de Ferro nisso. Mas eu achei legal ter dois lados assim que você podia enxergar como nenhum dos dois está completamente errado, nenhum dos dois está completamente certo. Né? Achei bem, bem bacana, e Guerra Civil realmente é uma das melhores sagas Marvel dos últimos anos, né, cara? Nem digo dos últimos anos, digo da história. É muito legal, assim, a construção dela é muito boa. E foi inovador de uma certa forma, porque ela dividiu a comunidade dos super-heróis, colocou ideologias em lados opostos, o foco não era nos vilões, era nos heróis, de um lado contra o outro, amizades foram desfeitas ali, foram coisas que, de uma certa forma, esses desencontros entre eles duraram por muito tempo, então teve uma consequência, né? Uma outra coisa que a gente tem que falar também é que nessa mesma época, né, também da Guerra Civil e tal, a gente tinha duas coisas acontecendo. Uma era a participação do Homem de Ferro nos Illuminati, e ele, Richard, Doutor Estranho, Xavier, etc., eram meio que o Raio Negro, eles meio que... E o Namor, né? Eles meio que eram... Mostrou ali que eles direcionavam o universo Marvel meio que nas sombras, né? Sem ninguém saber. A gente pulou aqui, eu acho que o arco que botou o Homem de Ferro de novo nos trilhos, né? O Extremes. Extremes. Do Warren Ellis, sensacional. O arco que, inclusive, vai ser base pro terceiro filme, né? Que, de novo, voltando ao tema do terrorismo e voltando ao tema da evolução tecnológica, né? Não, eu acho que esse foi um passo também, mano. Mais uma grande... O que que precisava ser feito mais pra armadura ficar mais fodona, né? E aí surgiu o Extremes, né? A ideia do Warren Ellis. É bem aquilo que você falou mesmo. Se antes o lance era transistor, depois foi chip, agora o esquema é nanotecnologia. E aí Extremes meio que veio pra tornar o Homem de Ferro ser um Homem de Ferro por dentro e por fora, né? Ele estava totalmente... O Homem de Ferro tem muitas dorgas, né? É verdade, né, cara? Tem um negócio lá que evita que ferro fure o coração, tem um chip, agora injetaram um vírus nele, cara, loucaço. E como tudo isso não foi corroído pelo álcool, né? A gente não sabe como. Não é, o álcool conserva. É verdade. A história do Extremes é legal, a arte é sensacional, pô. Fãzaço do Ed Granov e tal. Que foi a base da armadura do filme, né, inclusive. O concept art da armadura do filme é dele, né. Eu acho que essa coisa dessa tecnologia do Extremis, ela vai ser aproveitada agora. A gente não sabe como, né. Nos quadrinhos ela não é criada pelo Tony Stark. Ela aperfeiçoada por ele, né. Isso, de uma certa forma. ela tira um aspecto da armadura que me incomoda um pouco, que é o aspecto da armadura, da tecnologia mais física, assim, né? Uhum. Não é uma coisa... Ela torna a armadura biológica, né? Isso. É uma coisa que... Eu não sei, parece que não combina tanto com o Homem de Ferro, entendeu? Não sei, mas cara, isso é uma evolução tecnológica, cara. Mas o Homem de Ferro virou um ciborgue, cara. Se você parar pra pensar friamente, o Homem de Ferro virou um ciborgue. Mas é a tendência mesmo, hoje em dia mesmo, as maiores evoluções tecnológicas são pro lado da biologia, né? Não, é pra aproximar cada vez mais a tecnologia do homem, né, cara? Né? Exato. Não, eu entendi. Vide aí Google Glass. É, exatamente. Eu ia falar e por aí vai, né? Talvez tenha avançado talvez um pouco demais, não sei. Um pouco mais do que o Ricardo gostaria, né? Cara? Eu acho que sim. Justo o Ricardo que tem bastante espaço pra colocar tecnologia, pô. Na verdade, o Ricardo queria todo mundo com lanças na mão, armadura, pés peludos. Não precisaria ser tão invasivo, talvez. A tendência é essa. Não, é uma tendência natural, claro. Se você parar pra pensar, a galera coloca piercing, faz tatuagem. Porra, daqui a pouco tem nego colocando chip de GPS embaixo da pele. Tem um vídeo no YouTube que o cara coloca um relógio dele embaixo da pele. Não, tem um cara que já colocou uma câmera no lugar do olho. O Homem de Ferro ficou esse tempo meio que afastado de um dos grandes amigos dele, né, no Capitão América. Durante Secret Invasion, os dois continuaram, eu diria, em lados opostos. O Capitão América tava morto, né? Secret Invasion. Em lados opostos, um vivo e outro morto, né? Era o Bucky, que era o Capitão América na época, mas enfim, estavam em lados opostos, né? E, aliás, quem realmente bateu o martelo pro Bucky ser o Capitão América foi o Homem de Ferro. É verdade. É que antes de Secret Invasion ainda teve Hulk contra o Mundo, né? Que foi também... É, que é aí o que a gente pode falar da participação dele. Criou mais uma Hulkbuster, né? Pra tentar lutar contra ele, né? É que o Hulk ficou meio um pouco puto com ele, né? Porque como ele era Illuminate, o cara tentou... Mas toda armadura Hulkbuster tem uma única função, né? Foi destruída pelo Hulk. Exato. Exatamente, cara. Nenhuma arma do Hulkbuster deu certo, então. Ele só foi voltar ao que se convencionou chamar nos últimos tempos da trindade da Marvel, né? Homem de Ferro, Capitão América e Thor, na série Circo, né? Depois de Secret Invasion, foi quando ele também estava já debilitado, porque aí a tecnologia Extreme estava fazendo mal a ele, não é isso? Na verdade, os Skrulls atacaram Extremes, né? Eles meteram um vírus, e como a tecnologia já fazia parte do Tony Stark, ele tomou no cu, né? Ele botou um vírus de computador dentro do corpo dele. E aí, por conta dos Skrulls, né, de Secret Invasion, o Norman Osborn tinha tomado o lugar do Stark como diretor da SHIELD, né? Exato, e criou aquela beleza de personagem chamado Patriota de Ferro. O cara precisava de uma mistura de Capitão América com Homem de Ferro. E aí tava lá o Patriota de Ferro. É no Circo que ele tá sendo perseguido pelo Norman Osborn, né? Lá pelos Thunderbolts, lá do Norman Osborn. Na verdade, já eram os Dark Avengers, né? Cara, que é uma puta ideia massa velho, né? Bem, a execução dela é uma... Assim, o Osborn chegou lá, é muito tosco. Mas a ideia dos Dark Avengers é da hora. Não, eu acho que assim, o Durant do Reinado Sombrio, né? A ideia disso, essa ideia foi muito legal, assim, foi muito bem explorado. Eu achei que como ele chegou e como ele saiu de lá foi muito mal feito. Eu não gostei de Circo, como ele perdeu essa posição, né? Não é muito bem explicado nem como ele chega como líder dos Thunderbolts, quanto mais como ele chega como líder da SHIELD, né? Que... Líder dos Thunderbolts até foi vá lá e tal, porque era pra ser um grupo meio à parte mesmo, ex-criminosos e tudo, ou criminosos em atividade, né? No caso, maior parte deles. O líder da SHIELD foi muito forçado no final de Secret Invasion. E aí o Stark, ele precisava manter aquilo longe, levou com ele todos os segredos. Quando o Norman viu aquilo, ficou maluco, colocou os Vingadores Sombrios atrás do Stark. Stark passou a ser persona non grata e o mais perseguido da América, né? Inimigo número um. Na verdade, o Osborn queria ele por conta das memórias dele, né? Isso, ele tinha um registro lá dos heróis. Ele queria, na verdade, os registros dos heróis gravado no HD principal do Tony Stark, né? Só que aí ele teve que fazer... Literalmente, ele teve que se formatar, né? Pois é. Foi o que ele acabou fazendo pra que isso não caísse mais erradas, né? O que é muito engraçado, aí eles conseguiram fazer o que eles queriam, né? Eles formataram o Tony Stark antigo pra versão Robert Downey Jr., né? É. Ele voltou com lapsos de memória. Voltou Zureta, cara. Ele voltou meio no estilo, meio no, pra pegar a onda do filme, né? Bom lembrar que essa fase aí foi premiada, né? Com Eisner, né? Isso. Umas histórias dessa fase aí foi premiada com Eisner. Quem desenhou essa fase aí também foi o Salvador La Roca, né? O La Roca, ele é muito bom, cara. E ele mudou o estilo dele. Se você pegar na década de 90 que ele desenhava os X-Men e tal, ele mudou completamente o estilo de desenho dele. Ele não desenha o Tony Stark com a cara do Robert Downey Jr. Ele desenha o Tony Stark com a cara do David Duchovny, do X-Files, né? Eu sempre achei o Tony Stark dele parecido com o Sawyer, do Lost. Também, é, também parece. E agora eu acho que, mais recentemente, né, o que a gente mais pode chamar, que mais chamou atenção, assim, no Homem de Ferro, até nessa fase Marvel Now, né, tem o título dele, com o retorno do Mandarim, etc. Mas é Marvel Now, tá, gente? É Marvel Now. A gente sempre tem que explicar isso aqui, porque a pronúncia fica um pouco, pode dar margem a interpretações errôneas, né? É, você que é gaúcho, por favor, não se anime, Marvel Now. O que chamou mais a minha atenção nessa época não é nem tanto o título do Homem de Ferro, como eu falei, teve o retorno do Mandarim, tem a participação de outros, o Zack Stane, né, que deve ter algum parentesco com o Badger Stane. O que mais me chamou a atenção realmente é a participação dele no Guardiões da Galáxia. E a justificativa pra isso, né, cara? Ele diria que a Terra não estaria salva se não tivesse ninguém pra protegê-la, né? Ali na linha de frente entre a Terra e os inimigos que vieram do espaço, né? Ele demorou bastante tempo pra perceber isso, já que toda hora eles eram a Terra atacada. Cara, na verdade, essa não é a desculpa dele. Qual é a desculpa dele pra ir pro Guardiões da Galáxia? E poder construir uma armadura nova. Star-Lord chamou ele pra curtir um pouco no espaço, pra relaxar um pouco de ser dono de empresa, de ser vingador, de ser tudo isso. Então vem aqui, vem curtir com a gente, vem pegar umas mina verde, dar porrada em uns ET aí que ninguém vai nem se ligar, vai poder matar ET à vontade. Daí ele deu uma justificativa pro cara criar uma outra armadura que o Stark mais gosta de fazer, né, cara? É, já tinha algumas armaduras espaciais, mas nenhuma era tão legal quanto essa, né? Pois é, essa daí tem uma inteligência artificial acoplada que ele chamou de Pepper. E na boa, só lembraram da Pepper por causa dos filmes também, né? Mais uma coisa, né, cara? Que ele nunca quer lembrar de Pepper pra colocar na armadura. É capaz de ser Maria, né? Por causa da mãe dele, mas Pepper... É, exatamente. Enfim, aí agora ele faz parte, um dos membros de Guardiões da Galáxia, mas continua nos Vingadores, continua nos 16 títulos dos Vingadores agora. O Homem de Ferro hoje, ele tá no patamar, acho que do Wolverine e do Homem-Aranha, né? Que bota o Homem de Ferro na capa, vende. Pois é, mas é isso que a gente tava falando no início. Não era, né? Se não tivessem tido os filmes, provavelmente Homem de Ferro, caramba, seria um personagem de segundo plano da Marvel, né? Até menos, né? Se você parar pra pensar. Que quando você pensava nos grandes heróis da Marvel, você lembrava do Homem-Aranha, Hulk, do Capitão América, do Hulk, e aí com os anos 90 os X-Men. Isso, Wolverine principalmente. Wolverine principalmente, e só, né? É, realmente. O Quarteto Fantástico, a valorização dos Vingadores começou a vir com a necessidade, né? De você ter que projetar esses personagens por causa dos direitos dos filmes, né? Os quadrinhos têm que agradecer muito ao cinema, a popularização. O Homem de Ferro, mais do que todos, eu acho. E a gente tá rodando. Vamos falar direto dos filmes, então, né? É, então, sinceramente, eu achei um sensacional. Gostei muito, muito, muito. Acho que era porque a primeira vez que a gente tava vendo a Marvel Studios realmente colocando a mão na massa, né? Mostrando ali ao que veio. O final já é com a integração com o universo Marvel, mostrando a Shield. Falando de Vingadores, cara, aquilo foi muito massa velho. E aquilo foi... Uns produtores dizem que nada estava planejado, que aquela ia ser um easter egg mesmo. Outros falam que tudo era parte de um plano. Não, eu acredito mais que fosse parte de um plano. Eu acredito que seja algo entre o meio termo. É, vamos botar isso aqui. Se der certo, a gente vai falar que a gente estava tudo planejado desde o começo. Se der errado, foi um easter egg. É, pode ser, não. Eu contigo. É, se der certo, valeu. Se não der, a gente disse que foi só um easter egg e acabou. Mas eu acho que era meio difícil não dar certo, né, cara? O Homem de Ferro, na época da produção, tinha aquela aura que ninguém acreditava no filme, né? Ah, não, sim. Afinal de contas, assim, o grande candidato a ser Tony Stark na época era o Tom Cruise, né? É verdade. Imagina só. O Homem de Ferro era um personagem, com o ator certo, era um personagem que tinha uma chance muito boa deixou de dar certo para cinema, porque com o recurso tecnológico, ele era muito crível para fazer em cinema. Dois grandes fatores levaram o Homem de Ferro para o cinema. Um, ele era um personagem, ele é factível. Assim, exatamente. É que ele é factível. Vamos botar no contexto. As pessoas aceitaram Homem-Aranha, né? No filme, no cinema, que eu acho que é o grande game changer aí do cinema de super-heróis. Apesar de começar lá com o Blade, as pessoas começaram a aceitar os uniformes coloridos com Homem-Aranha. Era uma chance de você mostrar um monte de engrenagem, era uma coisa factível, né? O cara botava uma armadura e acabou. E o Andy Granov, né? Que conseguiu provar que era possível fazer uma armadura realista legal, né? Porque até então as armaduras do Homem de Ferro pareciam ser tecidos polidos, né? Platinados. E o Andy Granov, com a arte dele, mostrou que tipo, tinha volume, peso. O Extreme foi um grande game changer nessa brincadeira aí. E é o que eu digo, o roteiro, se você para pra ver, e isso acontece com a maior parte dos filmes de heróis, né? O roteiro do Homem de Ferro 1 não é nada demais, assim, a história não tem lá, né? Até pra quem acompanha quadrinhos, menos ainda, né, cara, não tem muita... Mas roteiro de filme, você não consegue condensar em 2 horas, você não consegue fazer, pra esse tipo de filme de aventura, você não consegue fazer nada muito... O Cavaleiro das Trevas mandou um abraçaço. Não, mas aí é isso que o Ricardo falou, mas não é Cavaleiro das Trevas, não é exatamente um filme de aventura, né, cara? Cavaleiro das Trevas é um policial, entendeu? Ele não é aventura, não é aventura descompromissada. Cavaleiro das Trevas é um policial com o Batman no meio. Ele não é um filme de aventura. Não, mas eu acho que a grande questão do Homem de Ferro é que ele, assim, que é o Homem de Ferro? Cara, é a origem dele, na verdade, traduzida pra linguagem atual, né? E você para que é um negócio que, por exemplo, o fã sempre conheceu, mas ninguém nunca deu bola e viu como era legal. Principalmente porque você se conecta ao Robert Downey Jr. naquela primeira cena. Ele tá sacaneando o soldado. Ali já é sensacional. Cara, o Robert Downey Jr. já ganha o quem é fã e quem não é ali, cara. Sem símbolo de gangue, por favor. Entendeu? Entendeu? Assim... ali, tá? Então, assim, você não tem muito pra onde fugir, né, depois disso. Colou o carisma dele ao Tony Stark, que era uma coisa que o Tony Stark... Não tinha. Ele tinha, mas tinha pouco. Ele não tinha exatamente dessa forma. Ele era um personagem mais leve, ele não era um personagem tão leve quanto o Homem-Aranha, por exemplo, mas ele era um personagem mais leve. Pra você ter uma ideia, cara... Mas não tão leve quanto o que o Robert Downey Jr. criou, né? Então, na época, o Tony Stark era o secretário de defesa, assim, nos quadrinhos. Então, assim, o Tony Stark das telas não tinha nada a ver com o dos quadrinhos na época. Na época, não. Mesmo com o Tony Stark na sua origem, né? Porque ele era o cara mais serião, sim, mais velho. Mesmo na origem, não era. Tudo bem, o primeiro foi baseado na origem, beleza, a gente sabia. O 2, o que vocês acharam? Cara, eu sinceramente, assim, eu gostei, porque eu gostei de todos os filmes da Marvel que fizeram, com exceção do Capitão América, mas, cara, eu ainda achei que o primeiro foi muito melhor, assim. O segundo eu fiquei com aquele, sabe, parecia, tipo, poderia ter sido muito melhor do que foi, até porque foi baseado na Demônio da Garrafa, eu esperava ver uma coisa diferente e tal. Não foi bem baseado no Demônio da Garrafa? Eu vi de novo agora que passou, inclusive meu filho assistiu o filme todo comigo. Orgulho aí. Não, mas, cara, o Homem de Ferro pra criança pegou de tal forma. Não é, botou armadura, você é Homem de Ferro, cara, acabou, é isso. Mas não é inspirado no Demônio da Garrafa, sabe? Não tem nada a ver. Porque tem a cena da festa, ele tá bebaço lá, não é, sabe? Não tem a mesma temática. Como se o envenenamento dele fosse por outra coisa, não pelo álcool, mas não ficou legal. Eu sei lá, eu não... Ele tava envenenado, mas ele não ficava bêbado, não ficava... Então, assim, nós fãs criamos a expectativa de que ia ser. Nunca ninguém falou que ia ser. Não, é fato, entendeu? É o que eu falei, eu só assisti uma vez, né? É um dos poucos filmes de Marvel que eu assisti uma vez só, é o Homem de Ferro 2, e não achei isso tudo, assim. Quer dizer, se eu tivesse dado uma nota pro filme, daria uma nota boa, uma nota, sei lá, 7, 7. Aproveita, vai na Netflix e assiste. Eu sei, tem aqui, eu vou fazer isso antes da estreia do terceiro, com certeza. Eu não acho um filme tão ruim, eu acho o primeiro melhor. Não é ruim, eu não tô dizendo que é ruim, não achei ruim. Não, então eu tô dizendo, não, eu sei. assim, eu não acho um filme assim tão ruim quanto eu achei antes. Assistindo de novo, eu achei ele melhor do que antes. Porque então, eu vi com um olho diferente. Uma coisa que me incomodou muito no Homem de Ferro 2 foi a participação extensa demais da SHIELD, assim, muito direto, assim. O grande problema do Homem de Ferro 2 é que ele é uma grande ponte pros Vingadores, cara. Isso, exatamente. Ele é construído pra isso. Em questão de timing, né, se eu parar pra pensar, eu não consigo ver o Homem de Ferro 1 e 2 com entidades separadas, né, no grande plano da Marvel. Desde aquele maldito Iniciativa Vingadores que o Samuel Jackson fala, né, tudo virou ponte pros Vingadores. E o Homem de Ferro 2, eu acho que foi o filme que mais sofreu com isso. Foi, eu tava. Com certeza, foi. Até porque foi o único que teve o segundo antes de se lançar Vingadores. Exato. Então, assim, você não tinha mais aquela preocupação de você contar a origem. Você não precisava mais fazer a pessoa se apegar ao personagem, né? Todo mundo já tava apaixonado pelo Robert Downey Jr. E por outro lado também, o que todo mundo queria ver eram os Vingadores também, né? Era já todo mundo junto. Exato. Então, assim, existe uma ponte grande, aí teve que dar espaço pra Viúva Negra, pra poder justificar ela nos Vingadores. Assim como o Capitão América 2 vai ter que ter a Viúva Negra pra também justificar ela ainda nos Vingadores. Então, assim, o Homem de Ferro 2, ele é um filme legal. Tem várias cenas. Aquela cena da chegada do Tony na Stark Expo é sensacional. Que é baseada até naquela imagem que ficou clássica, né? Lá do Edgar Nove, que é a armadura socando o chão. E que é a pose clássica do Homem de Ferro nos filmes agora, né? Toda vez eles dão ele tem que fazer aquilo. É, tem que fazer aquilo. Nos Vingadores ele faz isso, inclusive. Pra mim, o 2 não foi tão bom quanto o 1, mas principalmente porque no 2 deu uma brochada grande, pelo menos pra mim, quando chegou o momento da luta contra o vilão. Sim, eu acho que foi também aí também. Cara, a gente já chegou a comentar isso algumas vezes, né? Que os filmes da Marvel, eles pecam na porradaria final, né? Eu acho que com exceção de Vingadores e do outros, Hulk. Com exceção dos Vingadores do Hulk, que eu volto a dizer, é o melhor, na minha opinião. Duas das melhores cenas de ação da Marvel estão no Hulk. É, as duas brigas dele com o Emil Blonsky. É, exato. Então, quando chegou o momento dele enfrentar o vilão, vai acabar com tudo, mas lutinha michuruca de, sei lá, não durou um minuto ali aquela luta. Pra mim aquilo broxou e acabou assim, 50% do filme. Em compensação, eu acho que uma das cenas que eu acho mais legal do Homem de Ferro ever, tá no Homem de Ferro 2, que é a sequência que o Ivan Vanko. Que ele, na hora que ele ataca ele durante a corrida de Mônaco. Ele pega a armadura na maleta. Que é a melhor sequência, desde o Vanko entrando na pista, que ele liga todos os geradores, a roupa dele começa a pegar fogo por causa da tecnologia, né? Do negócio piratão. E ele corta o carro do Stark no meio, com uma chicotada. É muito legal. E até a parte da maleta, que é clássico, né? A parte que o Happy vai na festa lá, que ele chama a Pepper, mostra, tipo, que ele tá acorrentado na maleta, né? É. Mas eu acho também, o Vanko foi aí o personagem que conseguiram condensar num personagem dois vilões clássicos, né? Do Homem de Ferro. O Chicote Negro era um vilão, apesar do visual não ter nada a ver com o visual do cinema, né? Ele era um vilão do Homem de Ferro, né? Um Chicote Negro no início. Era russo também? Não sei se era russo, não lembro. Era russo. O Homem de Titânio era mais ou menos o que o Vanko acabou se tornando no final do filme, né? É, ele evolui e tem aquele problema, né, que a gente já falou. Que vilão do Homem de Ferro que não tem armadura? Não, teria que ser um vilão de armadura. Entendeu? O primeiro foi o Iron Monger lá e o segundo tinha que ser alguém de armadura. Vamos ver o que vão fazer com o terceiro. Prometeram que o Extremis, né, com a participação do Mandarim, que a gente não citou ainda, sugeriram justamente os vilões envolvidos com o Extremis pra não repetir a fórmula pela terceira vez, né? É, pra não colocar mais um cara. Então, pegou um cara dos Dez Anéis, usaram essa noção dos Dez Anéis aí que tá lá desde o primeiro filme, né? A Sociedade dos Dez Anéis lá. E agora vão mostrar quem é, né? Inclusive o Mandarim, né? Ele vai ser praticamente reformulado do zero pra esse... pra esse filme, né? Porque uma, que ele não pode ser chinês, né? Afinal, né? Vamos falar do maior mercado consumidor do mundo, né, cara? Inclusive, o filme vai ter uma participação maior da personagem chinesa, né? Vai ter uma cópia especial do filme na China. Na verdade, é pra... Você tem que agradar o parceiro comercial de praticamente todos os países do mundo, né, cara? Afinal, tirando o céu e a terra, o resto tudo feito na China, né, cara? Exatamente. E também o fato dele não ser mais chinês e também não tem nenhuma ligação mística, né? Não tem os anéis famosos. Os 10 anéis deles viraram a organização criminosa, né? Pergunta nerd agora, que vai ficar aí pra alguém respondendo. Quem consegue citar qual a função de cada um dos 10 anéis do mandarim? Tá, esse desafio aí tá lançado. Eu não sei, admito aqui, não sei. Não sei quais são. Não, são 5 elementos e os outros 5 agora eu não lembro. Não dá a pista não, Fax. Vamos esperar nossos ouvintes aí postarem. Vamos ver se eles estão despertos. Mas não vale vir com link não, hein? Também se vier com copiar e colar, a gente descobre. O Google tá aí pra todos. É verdade. Primeiros que responderem lá de cara, a gente vai ver. O cara escutou, respondeu. É isso aí. Eu acho que esse filme vai ser bem legal, porque pelo trailer tá sendo muito... um tom mais... não vou dizer sério, né? Uma coisa muito mais densa, né? Uma trama de espionagem. Mas eu costumo ficar com o pé atrás com trailers. Vamos ver. E aí, na semana que vem, quando sair o quadrinho Comenta Homem de Ferro 3, aí a gente vai ter visto o filme. Você tem um pé atrás com o trailer, mas vai dizer que o seu índice de massa velístico não ativou quando apareceu todas aquelas armaduras. É claro que sim, né? É lógico que sim. Eu não tenho dúvida que vai ter cenas fenomenais e essa vai ser uma delas. O quadrinhos, ele é baseado nisso, cara, o massa velístico. É verdade. A essência é essa, cara. A gente fica falando, porque tem que ter análise do ser humano. Não, tem gente que gosta, né? Bom, então é isso, galera. A gente espera contar com todos vocês aí ouvindo as nossas opiniões sobre o filme do Homem de Ferro na semana que vem. A gente vai reunir a galera toda e aí vai ter uma legião de quadricasters aqui pra darem suas opiniões abalizadas ou não sobre o filme, né? Geralmente ou não. Geralmente, mais ou não do que qualquer outra coisa, né? E especificamente sobre o dossiê, você já tá agora liberado para mandar e-mail pra gente, pra quadrincast@quadrim.com.br, deixar seus comentários aí na nossa página, mandar mensagem pra gente no @quadrincast, curtir nossa página lá no Facebook.com/quadrincast, e a gente tá agora esperando a opinião de vocês e as respostas pros nossos desafios. Então, você que clicou aqui e tá querendo só ouvir a promoção, vai ter que escutar o quadrincast inteiro, né, o pessoal, para poder saber qual é a pergunta. A gente quer agradecer a participação do JP aí, gravando com a gente até agora. Valeu, JP, e faça aí o seu jabá, cara. Pode falar o que você quiser, pedir emprego aí, falar pra DC e Marvel, mandarem mais alguma coisa aí pra você rabiscar. Quero agradecer pelo convite, muito bom estar aqui conversando com vocês a respeito do Homem de Ferro. Sigam-me no Twitter, @JPMaier, com Y. Underline, senão o cara vai... Underline no final. Todo dia tem piadinha nova pra você. O Quadricast não se responsabiliza pela sua sanidade mental depois de ler as piadinhas de JP Maia. E a gente tá aí. Qualquer coisa podem convidar que a gente volta. Então é isso, a gente aguarda vocês aqui na semana que vem novamente. Um abraço a todos. Continuem ouvindo a gente. Essa semana é a semana temática, então tem muito texto saindo aí sobre Homem de Ferro. Valeu, até semana que vem. Tony Stark makes you feel he's a cool exec with a heart of steel. An Iron Man, all jets ablaze, he's fighting and sniping with repulsor rays. Amazing armor, he's Iron Man. A blazing bomber, he's Iron Man. E aqui é o JP, e com quem com ferro fere... Não, deixa eu começar de novo, por favor. Pô, deixa assim a frase com a cacera. Pode botar duas vezes, duas entradas do JP. Duas vezes, cara. Vocês não sabem o que eu fiz agora. Eu passei o cast todinho com mudo e só ativava quando eu ia falar. Agora eu fiz ao contrário, tava aberto e eu cliquei e ficou mudo e eu fiquei falando. Essa é a escola Facas de uso de Skype. É nice. Eu nasci no Rio, eu falo, é nice. Então... você e todos os cariocas. Né? Pois é. E aí... tá sendo em Bangu, cara. Ah, pode crer, porque esse programa tá passando fantástico aí, do Mundo Sem Mulheres aí, em Bangu, né, cara? E todo mundo lá fala nice, renice, não sei o quê.